profecia tá pra se cumprir. Então procura um templo pra tu adorar. A presença é o que me faz feliz. Eu te livro de todo mal que quer te maltratar. Sempre ponto Jesus em primeiro lugar. É eu e Deus contra o mundo, e nada mais vai me parar. É tanta glória que Deus vai te apresentar. Esquece o mundo e vem pro culto que o pastor já vai pregar. Aceita Cristo agora. Ele vem agora. É Jesus Cristo, glória. Vaso tá na igreja, é minha terapia. Tô lendo a Bíblia, abri em Zacarias. A palavra é santa, sua luz irradia. Deus é o sol te dizendo bom dia. Vigia, faz-me se eu pregasse Jeremias. Aqui pra tu, a profecia certa pra tu aceitar Jesus. O anjo caiu na terra, cuidado é maligno. E quer te fazer pecar pra tu não ser digno. Faz, eu vou te passar sabedoria. Sempre que um problema surge, se pergunte o que que Jesus faria. É o Deus da sabedoria. Vai clarear tua noite e te mostrar o caminho que antes você não via. Vai louvar. Faz, o Deus tá te esperando aqui. Por isso eu quero te ver na igreja. Aceita Cristo agora. Ele vem agora. É Jesus Cristo, glória. Vem que tá na hora. Edifica agora. Edifica, fica. Aceita Cristo agora. Ele vem na glória. Um Deus na minha história, eu acho uma saída. Com fé. Ele que nos dá o fôlego da vida.